do pau comer, do pau comer. I can't figure out what it is that that reminds me of. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme, has tuned into your programme today because of the Strokes. Olha o som da bateria dessa criança, Nandão. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando, do dia 8 de fevereiro de 2011. Estamos ao vivo até meia-noite. Com o som de Arthur Verocai rasgando o brasa. De Porto Alegre a Recife, estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, por onde participa a nossa audiência, meu amigo? Pode chegar no nosso e-mail roncaronca@oefm.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. Arthur Verocai, muito boa noite, bem-vindo ao OFM, bem-vindo ao Ronca Ronca, um prazer a sua presença, meu amigo. O prazer é todo meu, meu amigo. Estamos ao vivo até meia-noite com Arthur Verocai, hein? Como bem escreveu o Nandão durante a semana, o programa de hoje levará a história da música brasileira, grande parte dela, aos ouvidos curiosos. Confere, Nandão? Positivo. Então, participe do programa. Como a gente sempre fala, o Ronca Ronca João Boteco, ele sobe com a participação da nossa audiência. Então, Arthur Verocai está aqui ao vivo com a gente até meia-noite. Nandão, mais uma vez para a turma que saiu de trás da moita, nesse exato instante, o endereço para a participação da nossa torcida. A gente está atendendo pelo e-mail roncaronca@oefm.com.br. Arthur, aqui ao fundo o disco Timeless. Aliás, um projeto muito bacana que a gente vem falando dele há muito tempo. Aliás, quando ele foi encenado, nós comentamos no programa do orgulho de ter a sua presença lá. Então, para situar a nossa audiência em relação a esse projeto, em sucintas palavras. Bem, esse projeto foi uma iniciativa de fazer uma homenagem do Brian Cross, da Mochila, do DJ Nuts também participou, de fazer uma homenagem aos compositores, arranjadores que forneceram material para o hip hop americano, que foram sampleados, que tiveram discos sampleados pelos americanos. Então foram três concertos, né? Um concerto meu, que foi o último. Teve o do Mulato Astaque, que é um da Etiópia, precursor do jazz da Etiópia. E o James Dilla, que fizeram uma suíte em homenagem à mãe dele. Então, a suíte Forma Dux, que era a mãe dele, o James Dilla. Então, foi isso. O Timeless foi essa homenagem que fizeram. Esse material foi gravado e colocado no mercado em áudio, em CD, esse aqui no fundo, e com as imagens espetaculares em preto e branco, registrando esses encontros. Mas depois dessa apresentação específica aqui, você seguiu em excursão com esse material? Não, esse material, tiveram muitas projeções lá nos Estados Unidos, né? lá desses DVDs, né? Só foram 3 DVDs na realidade, um de cada show, um de cada concerto. E o meu individual saiu em novembro, né? Primeiro saiu os 3 juntos, uhum. Uma caixa com os 3 juntos. Espetacular. E depois saíram os individuais, né? Uhum. O meu DVD foi em novembro, se não me engano, que foi lançado, né? Veio o DVD com áudio separado. Isso. Né? Aliás, a rapaziada presente aqui no Arpoador, estamos no Arpoador, aliás, hoje é a saideira do Ronca Ronca do Arpoador, o projeto Chapa Quente, popularmente conhecido como Projeto Verão, da OFM, acaba agora, sexta-feira, com Tulipa Ruiz ao vivo, aqui no Parque Garota de Ipanema. Então hoje é a saideira do Ronca Ronca e nós temos uma vastíssima audiência. Torcida em peso, né? Em peso por conta do Arthur Verocai. Rei Arthur. Você até publicou hoje no Tico Tico um trecho em que o Mads Lib fala que eu ouviria, né? Poderia ouvir um disco do Verocai por todos os dias, pelo resto da vida. E o Mads Lib é um dos principais produtores e DJs do hip hop dos anos 2000. Você lembra da primeira vez que teve contato com uma música sampleada tua, assim? Por essa galera? Lembro. Eu já tive contato com o Mads Lib, com o MF Doom também. Mas você não foi pego de surpresa? Tipo, aí, Arthur, não, samplearam tua música. Não, foi pego de surpresa. Foi um cara, não me lembro quem foi agora no momento, mas foi um fã que me falou que no portal da não sei de onde tinha uma música. Tinha um sampler da minha música. Aí eu fui acessar e tal, achei realmente. Era do MF Doom o primeiro, entendeu? Mas... que eu ouvi, né? Bom, esse projeto Timeless será apresentado, projetado no Rio e em São Paulo. Nandão, tem as datas aí? São 3 dias seguidos no Rio e 3 dias seguidos em São Paulo. E para essas sessões nós temos um ingresso duplo. Positivo. Tanto para o Rio quanto para São Paulo. Em São Paulo vai ser lá no Espaço Unibanco de Cinema, ali na Rua Augusta, nas datas dia 9, 10, 11... Pô, já tá rolando, né? Amanhã, né? Começa amanhã. Começa amanhã. Ah, hoje é dia 8. Dia 8, Nandão. Pô, desculpa. Pô, prazer, Nandão. Não, pô, como é que vai? Muito legal. Arthur Verocai, convidado do Ronca Ronca. Dia 9, 10 e 11. Arpoador, manja, Arpoador. Quarta a sexta, obviamente, lá no Espaço Unibanco. Aliás, o Arthur tá indo para São Paulo amanhã para essa sessão. Amanhã, né? Eu tô lá, E no Rio de Janeiro, vamos exibir aqui no Unibanco Artplex, dias 16, 17 e 18 de fevereiro, também de quarta a sexta. Sortearemos 2... Um ingresso duplo, para cada sessão, para cada noite. Cada sessão, então são 3, 6. Positivo. Certo? Mas olha só, Arthur, a sua presença aqui, ela traz... certamente a principal novidade em áudio do programa. Desde a sua participação no show do Marcelo Genesi, dia 10 de janeiro, lá no Teatro Oi Casagrande, regendo a orquestra naquela noite inesquecível, eu venho paquerando o áudio dessa apresentação. E o Calil, que já esteve com a gente, com o Cidadão Estigado, ele era o operador de som ali do Genesi, de toda a rapaziada. Eu falei com o Calil essa semana e ele disse que efetivamente gravou a apresentação e que já tinha mandado para o Marcelo Genesi. Mandei um e-mail para o Genessa, que responde rapidamente as mensagens. Ele falou: Maurição, tô com ele na mão. Tô mandando para você 4 músicas gravadas no Teatro Oi Casagrande, lançamento do disco do Marcelo na cidade de São Sebastião, com a sua presença, do Camelo, enfim, da Tulipinha também. Nandão, é muita responsabilidade da UFM colocar esse áudio no ar agora, nesse exato instante. Manda, neném. No relâmpago em que o raio cai, vem folhagem, no balanço aflito de uma flor, vem da eletricidade que carrega o ar, o mar, o amor. Vai chover, desilusão. Vai chover tudo que for. Vai chover na escuridão. Vai chover dor. Vem no escuro de uma nuvem. Vem no ventre atrás do vento, vai. Vem no susto na paisagem. No relâmpago em que o raio cai. Vai chover, desilusão. Vai chover tudo o que for. Vai chover na escuridão. Vai chover. Ronca, ronca. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras, Aqui, por exemplo, tem... Tá de fundo, Nandão? Vai entrar de fundo agora. Pronto. Olha. Arthur, você tinha ouvido já esse áudio de, do Casa Grande? Curtiu? Tem muito, curti muito a mix. O Nandão ele tá achando que a gente tá no dia 16, não, né? Então, eu tô meio nervoso. Eu já apresentei o Arthur aqui algumas vezes. Tô verocante. Não, o áudio tá muito bom. O mix tá muito, muito bom mesmo. Espetáculo, né? Fiquei espantado com o. Por falar qualidade. Em mix, nós temos a mixagem que o DJ Nuts fez de grande parte da obra do Arthur. Nandão, eu vou entrar com o Nuts aqui, tá? Ah, fica à vontade. Onde eu piso vou deixando que não sou bobão. Não paro não, vou pra luta, agora eu vou. Não paro não. Mais ou menos uma hora e 15 minutos que o Nuts condensou com a sua obra. Uma coisa de doido. Esse material, o Nandão tá sabendo, é disponível no site do Nuts, né? É, tem lá. Pra download. Enfim, a rapaziada que tem... mais interesse na obra do Arthur é um prato cheio, porque dá um exemplo mesmo muito forte da obra do Arthur. Por falar na obra do Arthur, muita gente saindo de trás da moita, e aqui no Arpoador muita gente chegando de balsa, botes, né? Bote salva-vida, vários náufragos chegando aqui. Tem caiaque ali. Então você pode dizer, Nandão, para essa rapaziada que está chegando de bote e saindo de trás da moita, algumas linhas sobre o Arthur Verocai, que como a gente sempre fala, infelizmente é muito mais conhecido em Tóquio do que no Brasil. Procede em isso? Em qualquer cidade do Brasil. Rei Arthur, procede isso? Eu não sei, que eu nunca fui a Tóquio. Você vê a resposta, né? Marcelão deve saber o preço dos discos lá em Tóquio. Exatamente. Então, Arthur Verocai, carioca desde 1945... por aí, né? Graças a Deus, Compositor, arranjador, contador de histórias. Fui criado por aqui também, morava no Posto 6 e tal. Foi minha praia há muito tempo. Tô sabendo. É a praia, Fez arranjos pra Ivan Lins, Jorge Ben, Elisete Cardoso, Gal Costa, Erasmo Carlos, Nelson Gonçalves, Marcos Valle e Marcelo Genesi, tá bom? Tá bom, tá ótimo. E nós começamos o programa mostrando uma parte recente do trabalho do Verocai e... não só com o Timeless, mas com o Genesi ao vivo, no show no Casa Grande, mas nós vamos dar uma rodada nessa história. E vamos cair na primeira música composta pelo Verocai e gravada por um grande nome, uma intérprete espetacular da música brasileira. De repente você poderia falar mais ou menos como é que foi essa sua chegada junto a essa diva, porque hoje em dia todo mundo é diva, né, cara? Mas a Leni Andrade realmente... Minha empregada chama diva. Pois é. A Leni Andrade naquela época era uma pessoa muito amiga. A gente ia lá em casa, cantava, e a gente toda semana tinha reunião e cantando e tal. E nessa a gente fez uma música, ela gostou e gravou. Para mim foi uma emoção fantástica, né, com o arranjo do Almir Deodato, meu ídolo na época. Que eu não fazia arranjo nessa época ainda, mas adorava muito o trabalho dele, e esse disco para mim foi um dos maiores discos que a Leni gravou. É o primeiro disco da Leni? Não, acho que não é o primeiro não. Mas é um dos primeiros. É um dos primeiros. Então é uma gravação com arranjo do Almir Deodato, composta pelo Verocai, interpretada por Leni Andrade. Ah, o mar Oi FM. Aí pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Nandão, com o Sly and the Family Stone ao fundo, vamos dar sinal verde para a promoção. Nós temos um ingresso duplo para cada noite de apresentação do Timeless no Rio e São Paulo. Então a participação vai ser muito difícil. Qual será? Mande e-mail para a gente para o roncaronca@oefm.com.br dizendo: eu quero ir ao show, à apresentação no cinema no dia tal. Exatamente. Certo? Agora, coloque o seu telefone, sobretudo a rapaziada de São Paulo, que lá as sessões serão 9, 10 e 11. Procede? Positivo. E no Rio? 16, 17, 18. Então, 9, 10 e 11 em São Paulo, 16, 17, 18 no Rio. Diga: eu quero ir ao Timeless, de Arthur Verocai. É dele. Hoje é dele. Participação do Dila, né, e do Mulato Astaque. Exatamente, só isso. Mas é dele. Então, basta dizer: eu quero ir ao Timeless de Arthur Verocai. Manda para onde? Manda para o nosso e-mail, roncaronca@uefm.com.br. Valendo. E telefone, tá? Muita gente participando. Telefone, já. Telefone ativo, de preferência, não? É, telefone que esteja com a conta paga, né? É. Mil beijos para a Renata Simões, que está aqui curtindo. Arthur Verocai é o máximo, não sei o quê. Maurício Gouveia, ele merece, ele é um talento. É uma frase... Sabe quem Quase é Maurício que... Gouveia, né? Já ouvi falar. Proprietário do estabelecimento. Barato. Já ouvi falar. Baratos de Copa? Já ouvi falar. Exatamente. Essa frase procede, realmente. Você que chegou agora ao FM, ao Ronca Ronca, nós estamos recebendo Arthur Verocai ao vivo no Arpoador, na edição saideira do programa aqui desse recanto tão especial na cidade de São Sebastião. Arthur, com o Sly and the Family Stone ao fundo, nesse início dos anos 70, o que passava pelos seus ouvidos com essa carga, esse peso mais black, mais soul, funk? Como é que era a sua relação? Em termos de interferência mesmo no seu trabalho, né? A gente, naquela época, estava surgindo esse pessoal da soul music, né? O Tim Maia. Tim Maia era... Eu estou falando de brasileiros, né? Tim Maia... Fantástico, Cassiano, aquela turma, né? A gente gostava muito. E o Ivan apareceu, o Ivan Lins, né? Que a gente começou junto, eu tive a oportunidade de lançar o primeiro disco dele, que estourou, vendeu a beça. O Ivan era muito soul também, ele adorava a coisa negra americana, ele gostava muito. O Ivan tem muito swing, muito punch para tocar, o ritmo, ele é muito bom nisso também, a harmonia também é muito... Então ele fez um tipo de som diferente e eu curtia muito esse tipo de som e o negócio foi adiante. Oi FM. Ronca, ronca. Que pena que eu tenho de você. Que pena que eu tenho de você. Que pena que eu tenho de você. Não se mede pela boca. O tamanho do abraço não se mede pelo braço. O tamanho da cabeça nunca mede a inteligência. Você diz que sabe, peço permissão. Você não sabe nada não. Que pena que eu tenho de você. Arthur, o interessante com o Ivan Lins ao fundo é a gente notar que essas músicas, com todo o trabalho de produção, de gravação, de arranjo, com a participação de músicos extraordinários, era o que a gente tinha como a música popular brasileira, popular mesmo. Era o que tocava no rádio, é o que passava pelas novelas, né? Hoje o que você tem de acesso em termos mais popular é a novela que mostra. É. Né? Então, as novelas tinham você fazendo arranjo, Vitor Assis Brasil, né? E outras figuras com uma conexão muito forte na qualidade do som. Né? Perfeito. O que acontece é o seguinte, aquela época era uma época mais romântica, o Ibope não tinha massacrado tanto a cultura brasileira, as pesquisas de opinião, né? Porque se você está num país culturalmente mais pobre, você, logicamente, quem vai consumir, o povo vai consumir um produto mais pobre, né? Culturalmente. Então, mas naquela época existia um romantismo maior e a gente podia criar com mais liberdade, fazer coisas mais diferentes e mais criativas, eu acho. Reforçando, Nandão, que nós estamos com Arthur Verocai ao vivo no Ronca Ronca, no UFM, até meia-noite. O endereço está completamente disponível para a participação da nossa audiência. Repete para a gente, por favor, Nandão. Manda e-mail para a gente no roncaronca@oefm.com.br. Uma galera participando, valendo a promoção de um par para cada dia de exibição do Timeless, tanto em São Paulo quanto aqui no Rio de Janeiro. Começa amanhã em São Paulo e na próxima semana aqui no Rio. Onde vai ser em São Paulo? Não sei, cara, não me lembro. Você me pegou de surpresa. Eu quero falar com o Rei. Rei Arthur. Você fez muita coisa pra televisão, né? Eu fui, Chico Anísio. Eu fui maestro da TV Globo, foi um tempo. Fui diretor musical do Chico Anísio, uma época. Fui o Som Livre Exportação, que era um programa espetacular que tinha na época. Que o Ivan Lins, quando estourou, ele tocava, era uma das forças do programa, ele e Elis Regina, que apresentavam e cantavam no programa. E eu fazia orquestra com outros maestros tal, lá da TV Globo e também acompanhava o Ivan. Você fez Chico City? Não foi eu isso? Acho não? Que é. Não me lembro. Chico Anísio Show, Chico City, é uma coisa alguma assim. Coisa era aquele programa do Chico. Mas eu fazia lá uma direção musical muito leve, não tinha nada assim. Tinha os Novos Caetanos, o Baiano e os Novos Caetanos, aqueles quadros lá naquela época. Olha só, nós começamos o programa com Timeless, ouvimos o Genesê com a orquestra e o Verocai. Então, a passagem do Verocai pelo programa, lógico que a gente tem que voltar no início dos anos 70. Essa criança que participou de algumas páginas inesquecíveis da boa música brasileira. Mas a gente não está se desconectando, se largando de 2010, não, de 2009. Timeless foi feito em 2009, nós estamos em 2011. O Verocai tem disco lançado recente? Exatamente, é esse disco que a gente vai falar. O Encore, um disco lançado lá fora. Que eu gostaria que o Verocai falasse um pouquinho. Nós já separamos uma música que ele conta com a participação do Azimuth. Isso. A música é Bis, minha e de Paulinho Tapajós. O Azimuth fez a base, né? Acompanhou a gente e tal. E teve, quem cantou foi Clarice Grova e Márcio Lotti. Como que você chegou a esse disco, a esse repertório, aos músicos que participaram, a edição lá fora? Esse disco, ele é fácil de encontrar no Brasil? É, lá na Trax deve ter. Sim. Sem fazer propaganda da loja. Mas eu não sei onde é que pode ter, mas porque não foi. Não está sendo distribuído, não foi distribuído normalmente, né? por alguma gravadora brasileira. A minha pergunta era essa, se foi distribuído aqui. Não foi distribuído, né? Então é isso. Agora, esse disco ele veio. Foi gravado em 2005 e lançado em 2007. Em 2005, o Joe veio para o Brasil... O Joe Davis é o proprietário do estabelecimento, a Far Out, o selo por onde... Isso. O Joe Davis é um inglês que tem uma gravadora, que grava Joyce, Marcos Valle, Maurício Maestro, já lançou até disco com Milton Nascimento. E o Joe é um amante da música brasileira e foi um dos caras responsáveis por levar... esses anos 70 para lá, para a Europa, e de lá difundiu no mundo inteiro. Ele foi um dos caras que fez esse com trabalho. Certeza, né? Que foi parar em Tóquio. Quer dizer, o meu disco ficou cult, um pouco também por causa dele, né? Uhum. Porque ele difundiu esse disco lá e os DJs da Europa se transam muito e eles gostavam muito. Então nós vamos ouvir uma faixa desse disco. É, Encore, que o Ronca Ronca já mostra há algum tempo e tem a participação do Azimuth. O pessoal do Azimuth sempre foi muito colado a você. É, sempre, né? Fomos muito amigos. É. Mamão tocou no. É, agora a gente fez o Time, o Supertrame também. É, fizemos no festival lá em Curitiba. Eu e Azimuth fizemos uma participação lá no festival, no New Jazz Festival ao ar livre. Lá até o meu filho tocou antes também com a banda dele. Robertinho Silva tocou também. Robertinho Silva é grande amigo do Nandão. Ah, é? Ele teve com o João Donato numa sessão espetacular. É. Quem não gosta do Robertinho, né? É um íntimo, é quase íntimo. É. Chocolate. acho muito bom. Quero mais tudo que me dá prazer. Eu quero em dobro se puder viver. Tudo de novo também vou querer. Tudo de novo. Ronca, ronca. Queria que eu ganhe também. Tem que ser um negócio bom pra todo mundo. Até porque é um dinheiro público. Não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura. Então, tem como dar uma margem se você ganha um dinheiro. Eu ganho dinheiro, tipo, ganha, todo mundo ganha. Wowie, zowie, your love's a tricky. Wowie, zowie, you can't be beaty. Wowie, zowie, baby, you're so neat. I don't even care if you shave your legs. Wowie zowie, baby, you're so fine. Wowie zowie, baby, please be mine. Wowie zowie, up and down my spine. I don't even care if you brush your teeth. Ooh, I dream of you each morning. I dream of you each night. Just the other day I got so shook up. I dream of you in the afternoon. I had a flash in the afternoon. Wowie zowie, baby, love me too. Wowie zowie, and I'll love you too. Wowie zowie, baby, I'll be true. I don't even care if your dad's the heat. Wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie. Oi FM. Alô, alô, nação ronqueira, eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço Ronca Ronca. Nandão, vamos ao primeiro momento batatada acertado pela nossa audiência. Sim. Qual foi a história? O Maurício, o Maurício Gouveia não é o seu amigo. O nosso amigo. Nosso amigo da Baratos da Ribeiro. É o amigo do? É o amigo do Verocai. Do rei. Que trabalhou, escreveu na International Magazine. Então você não fica chutando. Porque existem, né, sinônimos, clones. Nomes parecidos, essas coisas todas. É verdade. É, Isley Cabral está por aqui também. Rafael Adorjan Marinho. Valmor Pamplona, com seu filme Das Mulatas. Daqui a pouco a gente vê esse lance. É, muita gente elogiando a presença e agradecendo a presença do Arthur Verocai no programa. É, o Maurício é um grande tricolor e ele está com felicidade pura, sabe? É verdade. Agora ele está na... Tá, né? Tá na crista da onda, crista, né? Da onda. É verdade. Brincadeira. Arthur, qual o estrago que fez ou faria para um produtor musical no Brasil, no início dos anos 70, conhecer a música do Frank Zappa aqui ao fundo? Criava um abalo? Eu curti muito o Frank Zappa, né? Porque eu sou guitarrista também, né? E curti muito, quer dizer, Frank Zappa na área pop, rock, gostava muito da maneira dos solos dele e tudo. Curti, inclusive ele me influenciou um pouco nesse meu disco. O Carina é um pouco inspirado no Frank Zappa. Olha que situação, que hein? Tem um quê de Frank Zappa. Carina... Apesar de, não, da guitarra não ser uma coisa de guitarra distorcida com aula nem nada, mas... Tem um cheirinho de Frank Zappa. Tem a estrutura melódica e tal. Tem a ver com Frank Zappa, sim. Olha só, Nandão, uma informação fundamental à nossa audiência. Pois não. A gente sempre fala, amanhã em roncaronca.com.br, uhum, a lista completa, uhum, das músicas. Confere? Uhum. Amanhã nós não teremos a lista completa das músicas. Por quê? O programa está literalmente ao vivo, como sempre, mas as músicas estão pingando de uma forma completamente Arthur Verocai. Ou seja, aleatório. É, a coisa brota. Manja. A coisa brota. A coisa brota. Então, beleza, dentro então, desse clima, a coisa brota. Então faça brotar a lista. Nós não teremos amanhã a lista. Como vai ser o processo? O programa entrará no ar, sem lista. Eu ouvirei o programa e alavancarei a lista. Chama-se decupagem. Ah, é? Tá. Então amanhã vai ter esse negócio que o Nandão falou, para a gente colocar no site. É importante, você sabe. oifm.com.br, no roncaronca.com.br. Alguns e-mails aqui perguntando que música é aquela, depois de tal. Ninguém então, sabe. Pois é, importante ser... Nesse exato instante. Já se vira, sabe. Passa a madrugada. Amanhã, exatamente. Amanhã, Rafa, Paradise, assim que vocês colocarem o áudio no site da UFM, eu vou lá, sim, dar uma bisoiada e demorou formatar a lista. Um e-mail interessante sempre ele, Kleber Vinícius, vulgo Klebinho. Problema, hein? Arthur, você chegou a trabalhar com Bezerra da Silva na época que ele era percussionista lá da TV Globo? Cara, deve ter trabalhado, não lembro. Talvez, não, né? Talvez. É provável que sim. É verdade. Eu me lembro quando o Bezerra foi percussionista. Nandão, né? Mais uma linguada, com todo o respeito, na promoção com os ingressos para o Timeless no Rio de Janeiro, em São Paulo. Qual é a bola? Timeless, exibição a partir de amanhã, quarta, quinta e sexta, em São Paulo. No teatro, no cinema, no espaço de cinema Unibanco, ali na Rua Augusta. Pode mandar e-mail pra gente dizendo quero ir no dia 9, 10 ou 11. Exatamente, com telefone, sobretudo rapaziada de São Paulo, muita atividade, que a primeira sessão é amanhã. Então, os nomes, principalmente de amanhã, essa criança tem que chegar lá cedo, né? Junto com o pãozinho ali da padaria. E na próxima semana, dias 16, 17 e 18, no Unibanco Artplex, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Então escolha a sua data, se você é do Rio ou de São Exatamente. Paulo. Exatamente. Quero ir no dia X e boa sorte. É isso aí. Mas aí, Arthur, você conseguiu juntar uma rapaziada cabeleira altíssima para fazer o seu disco solo, já vindo de uma experiência de compositor, criando arranjo para um monte de gente bacana e conseguiu juntar. Conta um pouquinho para a gente como foi essa sua experiência tão inovadora, porque em cima desse disco, que a gente já mostrou algumas faixas gravadas ao vivo em Los Angeles, que essa admiração por você, essa fissura que as pessoas têm de como você criou esse som, juntou esses músicos e criou essas canções. Olha, na época eu fui convidado pela Continental para fazer esse disco. Então eu falei assim, não, já que eu vou fazer um disco, eu quero fazer do jeito que eu quero, porque eu não sou nenhum cantor que vendo milhões de cópias, nem vou vender, nem nada. Eu sou um músico, né? Então eu quero fazer uma coisa de super qualidade. E tinha vários músicos que eu admirava muito, que hoje são ícones de música instrumental e que eu admirava muito. E chamei eles todos para... Juntei a galera toda para fazer o disco, como Oberda Magalhães, Paulo Moura, Roberto Silva, Robertinho Silva, Pascoal Meirelles, Luiz Alves, Maciel, Edson Maciel, também, cara, vou esquecer de um monte de gente aqui, mas Nivaldo Ornelas, Mas essa galera toda, sua rapaziada, ou você foi tipo fazendo uma seleção? Até assim? Não, era o pessoal que eu conhecia, que gravava comigo e que eu admirava muito e curtia. Hélio Delmiro também, né? Claro, Helinho. E quer dizer, estou aqui esquecendo de gente que não deveria esquecer, mas era. O Nandão vai dar uma passada d'olhos no encarte e essas informações são fundamentais, né? Porque, afinal de contas, o Arthur aqui ao vivo, podendo contar essas histórias e a gente ilustrar o papo, porque o rádio é essa bomba, né? No bom sentido da palavra. Você está contando a história e a gente está ilustrando. Ah, o Frank Zappa influenciou muito a gravação desse disco, influenciou muito uma determinada música que nós vamos ouvir a seguir. Então o Frank Zappa está aqui ao fundo. Ó. What will you do when the label... E a seguir nós vamos ouvir Karina, a música influenciada pelo Frank Zappa. Enfim, é barba, cabelo e bigode, né, Nandão? Eu não estou entendendo nada aqui do encarte. Acho que está separado por música, enfim. Toninho Horta. Paulo Burro. Toninho Horta passou também pelo disco. O Toninho fez backing vocal. Olha que momento. Fez vocal. Fez vocal no disco. Ele e a irmã dele, Gilda Horta. Toninho Café. O Toninho era muito meu amigo, né? E trabalhou no disco. E eu sou fã dele também. olha só, Arthur. Vamos ouvir então a Karina? Vamos. A música que abre o Timeless, né? A gravação ao vivo, que inclusive foi a segunda música do programa, e fecha o seu disco. Isso. Foi de propósito isso? Não, não, eu acho que... Ou mera coincidência. Quando eu fosse... porque você vai chegar em Los Angeles para fazer o concerto, você tem que primeiro começar com uma música meio instigante, né? Para entrar num clima e tal. E eu comecei com as instrumentais primeiro, né? Uhum. Para poder... dar um clima para as outras que vinham com vocal e tal. Sei lá, eu nem sei porque que eu botei direito essa música, mas eu acho que... É tipo o programa, né? Acho que eu para impressionar um pouco o público e tal. Brota o clima Arthur. É o clima Arthur. Que Deus quiser. Agora, contrariando essa teoria, o programa de hoje, ele foi iniciado com uma música que nós tivemos uma reunião muito grande para decidi-la. Sim. Com a curadoria e a co-curadoria. Porque... com o Arthur aqui, a gente tinha que mostrar uma música que fosse mais ou menos a essência do que vai ser o Ronca Ronca, ou a essência, que pretensão, da obra do Arthur. E dentro do Timeless, que é um disco com uma riqueza instrumental tão grande, com composições tão variadas, com a participação de tanta gente bacana, a curadoria optou por uma música, ele e violão, apenas. Positivo. Porque é um instrumento que simboliza aquela essência dele, como guitarrista, como ele mesmo falou. Então nós começamos o programa, pelo menos isso a gente já sabe. A primeira música do programa tem como título Filhos e foi interpretada pelo Verocai. Perfeito. Procede? Procede. We'll be right back. rapaziada. Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Com todo respeito, o vídeo novo pro Bezerrão, por favor. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Nandão, a gente vai pra Bolívia, né? É, vamos lá. E na descida, a gente vai ter que arrancar do Arthur... histórias. As histórias dessa música. É. Porque é sempre assim, né? Na hora que o microfone fecha... É que é verdade. É bem. Que a gente... Que brotam as histórias... É verdade. A memória aflora. Justificariam, justificam a nossa presença no programa. É. Para quem chegou de bote salva-vida ao arpoador, quem saiu de trás da moita nesse exato instante sintonizando ao UFM, nós estamos ao vivo até meia-noite recebendo Arthur Verocai. Já mostramos com absoluta exclusividade uma gravação feita no show, no Teatro Oi Casagrande, no show de Marcelo Genesi, com a participação do Verocai. Mais adiante, certamente terça-feira que vem, nós vamos voltar a outras gravações desse histórico show. E vamos colocar parte desse material no site do Ronca Ronca, como a gente fez com Tulipinha e Genesi. E até hoje a visitação é cascuda no site para negozinho ouvir aquela música que só tem ali. Não tem no disco dela, não tem no disco dele. Vamos lá, Nandão, aperta aí. Ah, e-mail do Raul Mourão. O artista, designer dos trópicos, né, Raul Mourão? Aviso ao Maurício que eu não pude chegar no Arpex. Muito obrigado pela música, pelo astral, pelo Verocai, Ronca Forever. Aliás, você de casa, acesse www.raulmourão.blogspot.com. Arthur, vamos aproveitar a presença pela internet do Raul. Manda um abraço para ele, seu fã, Raul Mourão, nosso fã. Ouvinte. Seu... Nossa, um grande abraço para o Raul, é um prazer. Você é tricolor? Ah, sou tricolor, desde criança. Ele é listradinho, aquele outro listradinho. É, né? Manda um abraço, mais um. Um grande abraço, Raul. É isso aí. Vamos nessa? Tudo em nome da paz, vai. Oi, FM. Aí, gente. Todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila. Tô ligado. Ronca Ronca. A tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Nandão, vou fazer uma grosseria aqui e voltar esse som de bateria aqui, hein? Bernard Purdy deve ter aprendido aqui, né, com esse som, né? Porque essa viradinha aqui é nojenta, né, cara? Pascoal Meirelles. Coisinha nojenta, hein, cara? Pascoal Meirelles. Meu Deus do céu. Arthur, vamos tentar voltar um pouco da fita sobre a gravação exatamente dessa música. Perfeito. Marcelo Genesi mandou um e-mail aqui dizendo que tá na audiência, beijos, etc e tal. Mas sim, gravação... Essa uma é a tal que tem o cheiro do Frank Zappa. É, perfeito. É, teve uma coisa interessante que aconteceu nessa gravação, porque o Marcelo era aquele trombonista da TV Globo, da orquestra da TV Globo, né? Ele vivia lá tocando aqueles arranjos de programação toda semana, gravando aquilo tudo e tal. No entanto, ele tinha um potencial incrível, né, de músico, e quebrava tudo. E no disco eu quis fazer uma faixa que eu vou quebrar tudo. Essa eu vou quebrar e tal. E a Karina, né, que foi inspirada no Frank Zappa. E, apesar de ser uma música de metais, aí chamei o Maciel, teve participação do Oberdão Magalhães, Maciel e outros pessoal, a galera dos metais. E o Maciel, quando chegou no estúdio, era 9 horas da manhã, eu virei pro Maciel e falei assim: Maciel, por favor, hoje tem um solo para você nessa música. Ele me olhou com aquela cara dele de sacana e virou: pera um momentinho. Aí foi lá embaixo, tomou um conhaque e voltou. Aí começamos a ensaiar. Um conhaque e uma garrafa. Não sei, que eu não vi, né? Sim, eu sei que foi esquentando. Né? Aí quando voltou, eu falei, eu chamei ele porque eu queria quebrar tudo realmente, porque eu sei que ele era... O apelido dele era Maciel Maluco, né? Porque ele realmente ele botava pra fora, né? Os demônios. Então, aí daí a pouco... Nessa gaveta da cabeleira alta, como a gente se refere aqui a maluquice, quem estava mais no fundo da gaveta? Ele ou Edson Machado? Cara, eu acho que era páreo duro, hein? Mas acho que ele levava um pouquinho, ganhava por focinho. Porque não era brincadeira, não. O Marcelo era muito louco. A gente ia gravar a programação da TV Globo, assim, lá no estúdio, lá na cidade. E toda vez ele chegava de manhã, era de manhã cedinho, ele chegava no bar, no boteco, começava a implicar com o dono do boteco. Toda vez era a mesma coisa, cara. Mas nesse dia da gravação, ele pegou, desceu umas 4 vezes para tomar, dava uma passada, tomava. Aí quando chegou na hora da gravação, ele botou tudo para fora, né? Botou todos os demônios, tudo que estava represado dentro dele de trabalho. Muito de conhaque. Né? Olha aí, ó, é solo. Dá pra sentir o cheiro do conhaque, né? Que mais? Porra, esse programa podia ter umas 4 horas hoje, hein, cara? Você sabe o que é? Atualmente os músicos, quer dizer, os músicos que tocam jazz, eles fazem aquelas frases que todo mundo faz, que o Coltrane criou e tal, que os guitarristas repetem, os guitarristas, os trombos. Só que o Maciel não, ele tinha uma voz própria muito, muito fantástica, né? Ele era louco mesmo, né? Tocando, e tinha um estilo dele, vocês podem ver por aí, cara. É, vamos voltar ao início da música, que também tem um detalhe muito interessante, né? Sei. Ah, esse início, né? Vocês podem notar que tem um tipo um phase no canal dos metais. Ah. Né? Nesses metais aí. Naquela época, a gente não tinha phase, não existia esses aparelhos phase. Então, mas tinha, eu tinha ouvido falar que o João Paulo Simas. O João Paulo Simas tinha trazido um sintetizador dos Estados Unidos, aí sintetizador pra gente, o que é isso, ora? Uma coisa eletrônica que faz isso, faz aquilo. Ninguém sabia direito o que era aquilo. Aí eu fui na casa do João e falei, pô, quero isso no meu disco. Quero que você... Então ele fez uns efeitos lo-fi também, em outras faixas, no caboclo, fez umas coisas legais à beça e usou esse phase. Acho que foi uma das primeiras gravações, se não foi a primeira, foi uma das primeiras que foi usado sintetizador aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Por intermédio do João Paulo Simas. O João Paulo era do módulo 1000, depois foi para o Vima, né? Vima, E ele é o criador do Plim Plim. Da Globo. Da TV Globo. É, e ele fala até hoje que se ele tivesse 0,00000001 centavo de cada execução do Plim Plim, ele seria dono do arpoador, por exemplo. Perfeito. Montaria na pedra o estúdio dele. É. As pessoas chegariam de helicóptero, então náufragos, como vários chegaram aqui hoje, né? É. Loucura, cara. E essa guitarra doida aí? Essa guitarra é Hélio Delmiro, né? O Hélio Delmiro chegou no estúdio e não tinha nem guitarra. Eu falei, ué, mas você veio gravar e não trouxe a guitarra? Pra que guitarra? Eu falei, pra que guitarra? Eu falei, não, mas tem a minha aqui, por favor. E a sua guitarra? Era a minha guitarra, ele tocou na minha guitarra. Que espetáculo, hein, cara? Por falar em guitarra, Arthur. Wes Montgomery. Isso ao é fundo. Deus. Deus. Deus era negro. Deus, Deus. Deus era negro. É, Wes Montgomery foi o maior guitarrista, na minha opinião, de todos os tempos. Rapaz, peraí. Deixa ele entrar aqui para essa frase ser bem entendida. Pode repetir a frase, por favor. Cara, esse Wes Montgomery, a primeira vez que eu vi, eu pirei, né? Porque realmente é uma criatividade louca, absurda, coisa de outro mundo mesmo, coisa divina. É como se tira, quando eu tirei a primeira música de Bach no violão, eu também tive esse negócio assim de ver Deus, sabe, na minha frente. É um troço muito maluco isso. E o Wes Montgomery é Deus. É Deus. Olha só que saia justa que eu vou te colocar aqui agora, hein? É evidente que se eu pedir para você escalar a sua banda predileta de todos os tempos, ele estará na guitarra. Claro. Não? Perfeito. Quem mais? Na batera. Na bateria eu chamaria o Robertinho Silva, ou o Pascoal. Em homenagem ao Nandão, grande amigo, íntimo, amigo íntimo. Robertinho aí, não. Quem mais? Bass. Bem, no baixo eu chamaria o Luiz Alves, que gravou meu disco também. Fazendo panela, né? Tá panelando legal. Vamos ao naipe de metais. Teclado, vamos ao teclado. O teclado chamaria o Bertrand, que também é um cara muito especial. É o piano elétrico, né? Piano elétrico. Ele é fera no piano elétrico. Quer dizer, tem grandes pianistas aí, como o Itamar Assieri e outros, né? Mas piano elétrico, se fosse acústico, eu chamaria o Itamar, que eu adoro o Itamar. Trabalhou comigo muitos anos, mas piano elétrico, Bertrand. Na metaleira também vem essa turma, né? Na metaleira era o Vitor Assis Brasil, junto com o Oberdan, Márcio Montarroz também trabalhou muito comigo, Cláudio Roditi, trompete, que mora em Nova York. Então, de gringo, só o Montgomery. É, de gringo, só o Montgomery. Dando um mole pra... Não, eu chamaria Miles Davis, peraí, cara, calma aí. Eu vou chamar o Miles Davis, vou chamar o Coltrane, não é? Tem outro guitarrista também que é muito bom, que é atual, né? Que é o John Scofield. Johnson, ele é violentíssimo, né? É, e muito, tem uma concepção muito moderna. Mas quem é que falta? Bem, percussão, chamaria o Ayrton Moreira, né? O Pedro Sorongo, compadre, que já morreu também. Pedro Ayrton, o Ayrton está no Timeless, é um dos percussionistas. E o Pedro Sorongo participou do meu primeiro disco, foi um dos precursores de percussão aqui no Brasil, de percussão mais criativa, em termos de... E ele participou do meu disco também. Ele tem um disco muito Krishnanda, né? Uhum. Você deve conhecer. Sim. Produzido pelo Elcio Milito. Olha só, por falar em criatividade... Que é absolutamente genial isso aí. Isso é a parte funda da piscina. É a parte funda da piscina mesmo. Infelizmente, o programa só tem 2 horas. Esse programa deveria ter um tempo indefinido, assim, ah, cansou, não sei o que, babá, então vamos embora. Mas eu vou mostrar um arranjo do Arthur e a gente vai falar, infelizmente, sobre a música, porque senão a gente não vai falar. Olha essa grosseria aqui, hein? Acordei com uma vontade de saber como eu ia e como ia meu mundo. Descobri que além de ser um anjo, eu tenho 5 inimigos. Preciso de uma casa para minha velhice. Porém, preciso de dinheiro pra fazer investimento. Preciso, às vezes, ser durão, pois eu sou muito sentimental, meu amor. Preciso falar com alguém que precise de alguém pra falar também. Preciso mandar um cartão postal para o exterior, para o meu amigo Pichoni. Preciso falar com aquela menina de rosa, pois preciso de inspiração. Preciso ver uma vitória do meu time, se for possível vê-lo campeão. Preciso ter fé em Deus e me cuidar e olhar minha família. Arthur, como foi chegar para esse cidadão? Pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que de hora ela passa por aqui. Mamãezinha do céu. Como foi chegar para esse cidadão sugerindo esse tipo de levada, de arranjo, de colocação de instrumento? E aí, cara? Cara, me pediram para fazer um arranjo de cordas, né, para ele, né? Para não tirar, porque o Jorge tem a característica muito forte de cantar e violão e tal. E quando ele estourou, ele mandava aquela batida do Mais Que Nada e tal. Foi uma coisa assim. Eu estava até morando em Recife, porque me botaram para trabalhar. Minha mãe achou que eu ia ser escrevente datilógrafo. Aliás, e achou que eu ia ser tocador de violão e me botou para trabalhar no DNR como escrevente datilógrafo com 18 anos. Eu fui para Recife, aí eu recebi uma carta da minha irmã dizendo que tinha um cara aqui sensacional, a minha irmã Yara Verocai, que tinha um cara aqui que tinha estourado aqui em 1963, isso, que era o Jorge Ben. Aí eu comecei a admirar o Jorge Ben, né, pela sua espontaneidade, pelas letras, né? Essa letra dessa música é sensacional. E a melodia também, né? A arte dele é maravilhosa, né? E para mim foi muito prazer em ter o cuidado de fazer uma coisa legal para ele. Eu tive essa coisa de fazer muito. Mas esse muita lance atenção. Não partiu do Jorge? Não. Foi gravadora, direção artística? O Jorge era o artista, né? Quem produziu o disco foi o Paulinho Tapajós, que foi meu parceiro. É verdade, né? Em várias letras. Várias, né? Letras, é. A primeira música que ele fez foi comigo, o Paulinho, foi meu aluno de violão e tal. Entendeu? E a Paulinha era produtor da Philips na época, e o Jorge estava no casting dele, estava escalado para ser produtor dele e tal. Então ele me chamou para fazer os arranjos do Jorge, né? E foi ótimo, porque eu gostava muito e caiu muito bem a parceria. Fiz muitos arranjos para o Jorge. Pois eu quero ser compreendido. Preciso saber que de hora ela passa por aqui. E se ela ainda gosta de mim. Preciso saber urgentemente. Não, a gente precisa... Por quê? Dar uma... Por quê? Passada na promoção, meu amigo. Como é que tá aí a torcida? Cara, tá todo mundo participando. Loucamente, né? Loucamente, todo mundo querendo ver o filme, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. O Lúcio Branco agradece, agradecimentos eternos ao Rei Arthur por ter mencionado o nome de Pedro Sorongo, sua obra-prima. Você não tem esse disco pra dar de presente, não, cara, Arthur? Não, infelizmente já não tem, algum forasteiro já, já fez o serviço. Cara pidão, né? É lógico, Marcelo... algum forasteiro já passou e levou esse disco. Esse disco é... raridade. Tem um valorzinho em cima dele, cara. Ronca Ronca recebendo Arthur Verocai ao vivo. Na edição saideira do Arcoador. As atividades por aqui acabam sexta-feira, dia 11, com Tulipa Ruiz. Ah, vamos fazer a agenda? No Parque Garoto de Ipanema. Meu mundo. Nós estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para o seu rádio em frequência modulada, OIFM Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite com Arthur Verocai, diretamente do Arcoador. Diga lá, Nandão. Vamos fazer a agendinha logo, né? Manda. Andy Summers e seu amigo Roberto Menescal, não é verdade? É, foi meu professor. Foi seu professor. Exatamente. Tempo. Andy Summers e Roberto Menescal amanhã no Sesc Pinheiros lançando o DVD United Kingdom of Ipanema. Eles fizeram, não? Zeriguidum lá de Bossa Nova, não sei o quê. Ilomar no Sesc Belenzinho. Peraí. Quem? É, Ilomar. Amanhã? Sesc Belenzinho, quinta, dia 10. Rapaz. É, coisa fina. E Tulipa Ruiz, como você já disse, sexta-feira aqui no Parque Garota de Ipanema, pra quem está no Rio de Janeiro, aqui no Arpoador. Show free a partir das 7 horas da noite, totalmente de grátis. Só chegar e se divertir. Família. Preciso de carinho. Você não tinha esse canarinho cantando no arranjo, né? Vai. Não, Coltrane. O nome do canarinho dele é Coltrane. Vai, Coltrane. Muito bom. Beck, tá bom, né? É um espetáculo. É que eu conheço a música mais ou menos. Nandão, entre os náufragos que chegaram, acaba de aportar no Arcoador Marcelão e Beto Calado. Que dupla. Dois fissurados, estudiosos, sim. Parte funda da piscina, sim. Do Arthur. Sim. E que daqui a pouco vão trocar uma caixinha com ele. É, né? Tem alguma coisa para falar? Uma argumentação. Alguma indagação? Muitas perguntas. É isso aí. O rádio muitas está perguntas. Onde o povo está, né? É verdade. Mas aí, Arthur, nesse início dos anos 70, você participou da gravação de uma banda muito importante, que originalmente era um trio, chamado Terço. E que foi o seu primeiro trabalho como arranjador. Perfeito, procede? É. Procede. O Paulinho Tapajós era o produtor, né? Era... acho que foi uma da primeira produção que ele fez, foi o Terço, lá na Poligram, que saiu pelo selo Forma. E a gente estava começando ali a fazer os arranjos e tal. E foi uma coisa legal, porque eles tinham influência dos Beatles e tal. E eu comecei a enveredar por esse caminho do rock e tal. Naquela época eu tinha a cabeça muito aberta e gostava de tudo. E foi muito legal ter feito esse trabalho. Tinha um compositor muito bom, o Jorge Amidem. Exatamente, que depois foi trabalhar com você no Karma. É, depois ele trabalhou, ele foi a fazer compositor do Karma, né? E vocalista também. O Terço, para a rapaziada se situar, era o Sérgio Heinz, o Jorge Amidem e o Vinícius Cantuário. Perfeito. Batera, tocou anos com o Caetano e hoje é uma estrela internacional. Internacional, mora lá em Nova York. É, assim. Vai pra Londres ver o Fulham. Ele é botafoguense doente. É. Mas pega um aviãozinho, se ele ouvir, ele me mata. Ele me ligou. Pega um aviãozinho e vai pra Londres ver o Fulham jogar. Ele me ligou um ano e meio atrás dizendo que estava fazendo um disco e queria uma participação minha numa faixa. Mas aí depois não ligou mais, voltou para os Estados Unidos. Não sei se ele fez esse disco. Pô, Cantuca, ele acabou de lançar um disco agora. É. Cantuca, acho que ele esqueceu. Você tem que aparecer lá no Engenhão, levar o Verocai e armar esse disco. A gente jogava muita pelada no Caxingueleu, o Vinícius. Ele falava assim: eu sou melhor que o Rivelino. Ele não joga nada, cara. Mascarado pra caramba. Na época tava o Rivelino no Fluminense e tal, ele era Botafogo. Ele se acha. Não, mas depois acabava a pelada: pô, bicho, tô jogando melhor que o Rivelino, né? Eu falei: tá quase. São muitas drogas, né? Olha só, a música que abre o disco do Terço com arranjo do Arthur Verocai aqui com a gente. Música. sentido. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes to see the dawn. Though the way of the mind kept on. The sky is clearing and the night is brighter. The sun. Arthur, assim como o Frank Zappa impregnou com o cheiro dele uma parte interessante da sua música, esse tipo de vocal, aqui ao fundo, Crosby, Stills, Nash & Young. Perfeito. Esse tipo de vocal conseguiu ultrapassar as fronteiras brasileiras em alguma produção sua? Te influenciou de alguma maneira? Olha, eu acho que tudo que a gente ouve influencia, né? Eu acho que a minha parte folk veio um pouco daí. Porque tem um. Lá, o pessoal americano acha que eu sou folk, jazz, funk, não sei mais o quê. Mas que a minha parte folk veio daí, um pouco daí. Vocal fantástico, né? Eu vou voltar na marra também, tá? Mas... Mas assim como a gente tem tocado aqui basicamente as produções, os arranjos do Verocai para essa quantidade gigante de artistas importantes na música brasileira, terça-feira, quando a gente comentou da presença do Verocai aqui, a gente disse que certamente muita gente conhece o Verocai, a música na qual ele se intrometeu, através da participação dele como instrumentista, né? Como guitarrista, como violonista. Por exemplo, esse é um clássico absoluto da música brasileira, com a presença dele. Morena de Angola que leva um chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho aqui mexe com ela? Será que a morena cochila escutando o cochicho do chocalho? Será que desperta xingando e já está chocalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena ainda chocalha? Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Passando pelo regimento ela faz requebrar a sentinela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chocalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricalhos? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de Benguela? Será que tá no remelho chapando no meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chocalho? Oi FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Nandão, o que que é? 20 minutos. Porra, faltam, cara. Pensei que fossem 2 minutos. Inacreditável, né? Nandão, mais uma pisada na promoção, por favor. Ingressos para Timeless Rio São Paulo. 9, 10 e 11. 16, 17, 18. Procede? Exatamente. Aqui no Rio e em São Paulo. Primeiro em São Paulo a partir de amanhã. Semana que vem no Rio. Se você quiser participar, mande e-mail para roncaronca@oefm.com.br. Escolha o dia e diga: eu quero ir. A exibição do Timeless, do mestre Rei Arthur. Muitos e-mails legais aqui. O Marcelo Vazem dizendo que o programa está histórico. O Wagner de Freitas: Verocai é o cara. Estou em lágrimas aqui do outro lado do mundo, participando ao vivo dessa jam session espetacular verocainiana. O Wagner, se eu não me engano, é da Nova Zelândia. Nova Zelândia, e mandou hoje uma série inacreditável de imagens dele com um manto. Recebido. Do Ronca Ronca, a nova fornada da camiseta do Ronca Ronca. Maravilha. Amanhã vai abrir o Tico Tico nesse programa histórico, segundo ele, que não terá lista de música. Isso aí. Amanhã cedo, porque a criança está sendo parida literalmente a sangue frio aqui. Loucura. Então nós não temos noção do que já foi tocado. E né, nosso grande amigo Flávio Silveira, vulgo Professor Selvagem, andava sumido, pedindo para a gente mandar beijo. Pra Ilha do Amor, Ilha Iluminada, não sei o que. Ele tá enlouquecido. Diz ele que está vendo o programa. De tanta textura que tem essa história. É verdade. Esse tá é outro, vendo o programa. Esse é outro poder do rádio, né? É. Você não viu o jogo ouvindo a Rádio Globo? Positivo. Então. Apite comigo, galera. Aliás, um beijo pro Flávio Silveira. Manda um beijo também pra ele. Um beijão wild. É isso aí. Prof. Prof. Wild. Arthur, falta alguém para você produzir, arranjar ou tocar? Algum músico que você até hoje não encostou suas garrinhas? Tem milhares, né? Então, por favor, cite alguns. Que eu gostaria? Cara, pô, tem... Milhares. Se eu citar um aqui, eu vou esquecer de 999 mil. Mas você corre atrás desses contatos, assim? Eu sei que você, não, eu sei que você tem estado com muita gente jovem, né? Assim, como você fez com o Genesi. Então, é um campo de trabalho para você onde, por mais que haja uma concorrência, você reina absoluto com a sua história, com a sua mente aberta, com as suas conexões. Então, tipo assim, qualquer pessoa, qualquer novo artista brasileiro hoje sonha em ter a sua participação. Poxa, será que isso é verdade? Não, alguém tem dúvida disso? É o que dizem. Então podem me ligar amanhã estaremos aí fazendo... Você trabalhou com a Ana Carolina. É, fiz arranjo para a Ana. Não, eu acho que a gente... O meu estilo é free, é livre. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu não gosto de ficar fazendo aqueles formatos que todo mundo faz e tal. Eu acho que cada jogo é um jogo, cada dia é um dia, cada coisa rola diferente. Como aqui no Ronca Ronca é assim também. É isso aí. Estou muito adaptado. Cada programa é um programa diferente. Então, essa criatividade é que é o maior barato. E você está atento assim, a essa nova safra? Claro, você fez o Marcelo Genesi e tal, mas você chega a dar um radar ligado assim ou nem tanto? Eu não estou muito inteirado da galera nova, não, entendeu? Mas eu admiro muito o Marcelo, que é um tremendo compositor, um grande instrumentista, cantor e tudo, um grande artista, né? Que foi muito interessante trabalhar com ele, gostei muito da proposta dele, musical, um cara muito antenado, muito musical. E eu acho que... E junto com a produção do Cassim, né? Ah, o Cassim. Que é outra figura que sustenta o Ronca Ronca há bastante tempo. Verdade. Inclusive com dinheiro, investindo dinheiro violento aqui. Muito amor. O Cassim, ele tira sempre um coelhinho da cartola. É, exatamente. Sabe, ele é impressionante. Ele tem uma visão de produção muito forte. Ele tava faltando o finalzinho da música, o Cassim tirou aqui um iPod daqueles e printa. O que acha disso? Então, pô. Eu falei, pô, então é isso aí. Sabe? Não. Faltava um negocinho no final de uma das músicas, que eu não me lembro agora qual era. Ele tirou assim na hora, cara. Pumba, tava eu, Marcelo e ele. Ele tirou um negócio de cordas lá. Eu falei, o que você acha disso? Eu falei, é isso aí. Ficou. Aí já escrevi uma outra, não igual, mas... uma coisa em cima inspirado. Do que ele é inspirado no que ele apresentou, entendeu? E ele tem muito bom gosto nos timbres, em escolher os instrumentos. Fantástico. Pois não. Obrigado. E o seu amigo e compadre na cuíca aqui nessa gravação do Miles Davis? Cara, isso aí, essa é o British Grill, isso aí? Não, esse aqui é o Miles gravado no Fillmore, com a rapaziada do British Grill. Né? É, esse disco é fantástico, né, bicho? Isso aqui foi a guinada do cara, né? Esse disco é histórico, antológico e demais, né? Muito. Deu uma guinada na. Com Ayrton, o compadre do... Com Ayrton, grande figura. Do Arthur na cuíca. Nandão, o que mais? Maurício, rola de mencionar mais o formato das respectivas pérolas? A pergunta é difícil ou não, cara? Não, como é que entendi. É o negócio? Alexandre Bitiatti, de Belo Horizonte, pedindo para você mencionar mais o formato. Ah, vinil, cassete, CD, fita de rolo? Entendi. Sim, o formato do que está sendo executado aqui. Tudo em... Tudo CD. Tudo CD, né? Tudo CD, porque aqui no trailer, o estúdio móvel da UFM, nós não trouxemos a Eletrola, né? Então, por falta de espaço mesmo, e a Eletrola é utilizada apenas pelo Ronca Ronca, não valeria a pena trazer a Vitrola para cá. Então, nós estamos usando única e exclusivamente CD. E isso meio que colocou de lado alguns discos que, né, os piratas e... os traficantes que fornecem material ao Ronca Ronca. tá rindo, né? Os traficantes que fornecem material ronca-ronca deixaram de exercer essa função, porque nós estamos sendo petrolinho aqui. Olha só, outra lenda que já passou pelas asas de Arthur Verocai. Olá amigos, aqui é Edgar Escandurra e com muito orgulho estou no programa Ronca Ronca. Demais, só sonzeira, música boa, valeu! Na minha cidade do interior, tudo que chegou, chegou de trem. Minha mãe olhava pra estação, vendendo viagens dentro de mim. Desenhou no ventre mais um irmão. Na minha cidade do interior. Nandão, o que mais diz a nossa audiência? Não tô acompanhando. Dentro da manhã, na boca do sol. Isso aí, Brasil. O que diz a nossa audiência? Não estou acompanhando. É uma maravilha. Nandão, nós falamos dos náufragos que chegaram aqui. Sim. De bote. Rapaziada vindo, inclusive, da Ilha do Amor. Boia de braço. Da Ilha do Amor. Turma chegou, os náufragos chegaram aqui. Isso aí. Um deles é profundo conhecedor e estudioso da obra de Arthur Verocai, está com a gente aqui. Marcelão, tranquilo, cara? Tudo certinho. Chega mais aí, chega maravilha, mais. Maravilha, tá aqui. Tá curtindo a presença do Verocai na UFM, no Ronca Ronca? Vem mais, garotinho. Vem feliz mais. Feliz da vida. É isso aí, vem com tudo, vem com tudo. Feliz com da tudo. Vida aqui. Tá bom? Verocai é todo seu. Poxa, valeu. Então. Use e abuse. Pô, aqui eu já ouvi assim o Verocai contando das influências dele, né, ao longo da carreira toda. Frank Zappa, David Crosby, Nash Young. E assim, me surgiu a curiosidade de saber, atualmente, assim, o que você tem ouvido, o que tem. Atualmente? É. Cara, eu só ouço, eu quase não ouço música, mas é isso aí. Produz ela. Não, mas isso a gente já falou muito aqui, né? Tem muita gente que trabalha com música e não ouve música. Não ouve música, não se interessa. Faz a música. É, eu ouço, quer dizer, eu sempre ouvi música Ravel, Vila Lobos, sempre gostei muito também, além dos roqueiros todos aí, e dos jazz, de Wes Montgomery e tal. Mas hoje em dia eu ouço mais uma música clássica e tal, porque eu gosto de compor também umas coisinhas clássicas. Compus um concerto para violão e orquestra, que, se Deus quiser, vai ser executado esse ano. Por favor. E gosto também do pessoal do jazz e tal, mas agora disco assim, comercial, eu quase não ouço realmente. Mas você ouve coisas que você já conhecia. No caso, você reescuta. Assim. Reescuto, é Chet Baker, só os deuses, né? Só a gente, assim, iniciantes. Só os deuses que já morreram, assim, o Wes, Tom Jobim. Já ouvi falar. Miles, Chet Baker, esses caras assim. Também levam jeito eles. Também levam jeito. Olha aqui, ao que eu fundo o Timeless, com uma gravação realizada em 2009. Perfeito. Do Verocai em Los Angeles, com um monte de gente bacana, Madlib abrindo, exatamente como o Verocai disse no nosso programa. Esse foi um acontecimento por conta da demanda que os DJs, os produtores tinham, da sonoridade que o Verocai mostrou, sobretudo no primeiro disco dele, lançado em 1972. E esse filme, esse registro, será passado amanhã, 9, 10 e 11, em São Paulo, 16, 17, 18, no Rio de Janeiro. Isso aí. Quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 9. Então já acabou a promoção, positivo, né? Positivo. Honka. Ronca, ronca. Caminhando sem caminho, em cada passo vou levando meu cansaço. O que me espera? Uma terra, um desencontro, a cidade, a claridade. E essa estrada não tem volta, lá se solta o fim do mundo. Um fim incerto que me assusta, longe ou perto, se prepara, ninguém para pra pensar. Arthur, e lamentavelmente está acabando o milho, está acabando a pipoca, e o Ronca Ronca tem uma hora para encerrar, infelizmente, porque essa edição do programa poderia durar pelo menos mais duas horas. E no finalzinho, aos 43 do segundo tempo, a gente vem com essa cantante que na sua banda predileta estaria de alguma maneira. Seria minha crooner predileta. Seria a crooner? A crooner? É minha crooner, né? Elisa é a crooner? Crooner é brincadeira. É, né? Lógico, é claro. É a diva de todos os. É uma diva? É uma diva. É a melhor, a maior cantora de todos os tempos. A música brasileira. Cada frase que o Verocai está mandando aqui. É mesmo. Não, isso não é só por mim, não. Todo mundo acha isso. É verdade. Todo mundo que está consciente do ser ou não ser essa questão, acha isso. E essa gravação? Essa gravação foi ao vivo no Festival Universitário, eu tirei quarto lugar. E a Elisa escolheu a música para defender, graças a Deus. Maravilha. Isso é 68? 68, é. Foi. A música é sua? A minha música, a letra é do Geraldo Flack, que acabou de falecer tem um mês ou dois meses, que é gaúcho. E ele fez a letra. Ele era pianista, muito bom pianista gaúcho. É um registro ao vivo essa gravação? Esse é um registro ao vivo do festival. Quem na terra desconhece. E arranjo do Erlon Chaves. Olha só, Erlon Chaves, hein? Aí nessa banda aí é Wilson das Neves na bateria, Sérgio Barroso no baixo, Luiz Carlos Vinhas no piano e o Menescal de guitarra. Tá bom, não? E a orquestra da TV Tupi, né? Da Tupi, hein? Da Tupi. Já não sou. Vou chegando encruzilhada a descobrir um caminho e uma nova direção. Onde eu piso vou deixando que não sou. Vou quando não paro não. Vou quando agora eu vou. Não paro não. Vou chegando encruzilhada a descobrir caminho e uma nova direção. O FM Ronca, ronca. Lembrando que a relação das músicas de hoje não estará amanhã em roncaronca.com.br. O áudio terá que subir para o site da UFM para eu ouvir o programa e aí decupar o áudio e colocar a lista completa das músicas. Um programa que nós mostramos a gravação exclusiva que o Genesi mandou do Oi Casagrande no lançamento na cidade de São Sebastião. Do disco dele, contou com a presença do Arthur Verocai. Verocai, um prazer gigante o tamanho dessa pedra do arpoador ao UFM Ronca Ronca receber você com suas histórias, com sua simpatia, enfim, com seu jeito cabeleira altíssima de fazer o programa. Aliás, inclusive, Nandão, a gente já pode colocar essa ideia para produção da rádio. O Verocai ter um programa, né, enfim. Ah, positivo. Pô, seria uma honra para mim. Não, você diário. Encara a tarefa, ter um programa mensal, assim, vamos dizer, para não, também não exigir muito, né? Um programa mensal ou semanal, semanal, semanal? Semanal. Semanal? Semanal. Olha aí. Se quiser fazer no nosso lugar, fica semanal. À vontade também. Semanal. Não, é do semanal. Lugar de vocês ou não? Olha só, a ideia vontade, está então. No ar. Arthur Verocai, o novo DJ da UFM, tá bom ou não? É isso aí. Arthur, um prazer cara, mesmo. É, Maurício, você... Maurício Valadares, eu é que tenho que agradecer tantas coisas bonitas que vocês falaram de mim aí. Acho que eu não sou nem merecedor dessas coisas todas, mas muito obrigado. Eu estou aí a hora que vocês quiserem para qualquer coisa e muito obrigado mesmo a todos. E eu só tenho a agradecer, não sei o que falar mais. A gente que agradece. A gente que agradece e já combinamos aqui quando o estúdio da rádio voltar à atividade, nós vamos levar o Verocai com uma rapaziada para aí você mostrar o seu ofício, dom de né? instrumentista, com uma banda, com quem beleza. Você quiser. Fazer um arranjo fazer novo, uma... fazer um arranjo novo para abertura do programa, essa coisa é, toda. Né? É verdade. É. Vamos fazer assim. Beleza. Obrigado. Terça-feira a gente volta, Verocai. Obrigado por mais uma edição histórica do Ronca Ronca, beijinho de babai. Obrigado a quem esteve aqui, os náufragos todos. Tropa de elite, uma, né? Uma coisa de doido. Terça-feira a gente volta, beijinho de babai. Tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.